daquele jeito, daquele jeito, só você sabe fazer. Como você me pega, como você, só você sabe fazer. Ninguém faz como você me pega, como você, só você sabe fazer. Daquele jeito, daquele jeito, só você sabe fazer. Daquele jeito, daquele jeito, só você sabe fazer. Você é uma delícia, entrou na minha vida, eu não me vejo sem você. Você é uma delícia, entrou na minha vida, eu não me vejo sem você. Daquele jeito, daquele jeito, só você sabe fazer. Daquele jeito, daquele jeito, só você sabe fazer. Daquele jeito, daquele jeito, só você sabe fazer. Ninguém faz como você, me pega como você, só você sabe fazer. Ninguém faz como você, me pega como você, só você sabe fazer. Daquele jeito, daquele jeito, só você sabe fazer. Daquele jeito, daquele jeito, só você sabe fazer. Você é uma delícia, entrou na minha vida, eu não consigo te esquecer. Você é uma delícia, entrou na minha vida, eu não me vejo sem você. Daquele jeito, só daquele jeito, só você sabe fazer. Daquele jeito, daquele jeito, só você sabe fazer. E o telefone pra shows é o 71996550236. Fala com o Zé Luiz, o nosso empresário. Daquele jeito, daquele jeito, só você sabe fazer. Daquele jeito, daquele jeito, só você sabe fazer. Daquele jeito, daquele jeito, só você sabe fazer. Daquele jeito, daquele jeito, só você sabe fazer.